nós vamos falar sobre a lei do trabalho. Parece que a gente é meio teimoso aqui, né? Falar em lei do trabalho, lei do amor, lei da reencarnação, lei da ação e reação, lei da destruição, lei... São leis divinas, leis, digamos, leis naturais. Alguns preferem chamar de leis divinas, outros preferem chamar de leis naturais, que são imutáveis, imutáveis, que elas não mudam e elas são perenes. Elas são para sempre. Para sempre. A lei do amor, a lei do trabalho, a lei da caridade, a lei da ação e reação, que é a lei do karma. E principalmente, é claro, a primeira, que é a lei da reencarnação, que é a primeira grande lei. Mas hoje, então, nós vamos se deter na lei do trabalho. Quando nós nascemos, quando nós aqui somos colocados nesse mundo aqui, nós não temos condições de trabalhar. O nosso pequenino corpo, de 3, 4 quilos, alguns 4,5, outros 2, eles não têm condições de trabalhar, mas o coração bate, o rim funciona, o pulmão funciona, tudo funciona, tudo trabalha involuntariamente, sem essa criança querer ou não querer. Vamos crescendo, tudo continua igual. Nós respiramos, é um trabalho de fotossíntese também, nas folhas, que as folhas trabalham, por causa para adquirir a cor verde. É um trabalho do coração para oxigenar nosso sangue. É um trabalho da nossa visão. Enfim, tudo é trabalho. Tudo é trabalho. Por mais vagabundo, perdão da palavra, que a pessoa seja, por mais sem vontade de trabalhar que o cara esteja, ele trabalha por si só. Ele sobrevive tomando um pouco de água, comendo alguma coisa de alimento, ele vai sobreviver. Por quê? Porque o corpo dele trabalha por si só. É a lei do trabalho. Então, essa lei do trabalho, ela se aplica a todos os seres vivos de nosso planeta. A planta trabalha, o animal trabalha, seres humanos são obrigados a trabalhar, alguns eles fingem que trabalham até o final da vida, né? E não conseguem fazer alguma coisa, mas tudo bem, fingem, mas tá. E todos, enfim, tem essa função do trabalho. Por quê? Porque existia uma vez um filósofo, que eu não lembro o nome, que ele dizia assim: o trabalho enobrece a alma e dignifica o espírito. Enobrece a alma e dignifica o espírito. Vejam bem. Por que que nós somos obrigados a trabalhar se nós sabemos que daqui 25, 30, eu, de repente, daqui 20, 30, 40 anos, menos até, 10, 15 anos, outros um pouco mais, outros um pouco menos, nós vamos morrer, nós vamos desencarnar, e lá não precisa trabalhar, lá não precisa fazer nada, não precisa beber, não precisa comer, não precisa trabalhar, nós vamos estar na erraticidade, nós vamos estar, se nós temos condições, volitando. Mentira, lá também é trabalho, mais do que aqui, só que lá o trabalho é mais mental,